Panorama Agrícola para 7 de maio de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua cheia, 7 de maio de 2012, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Eu sou o Mauro Moira e comigo na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado de hoje é amor e tosse, não dá para esconder. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica para você reduzir as espinhas. No Espaço da Mulher, sugestões para você e sua família. Entrevista, previsão do clima para os próximos meses. E no mercado agrícola, a safra da cebola. Participe do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica para você reduzir as espinhas. Antes de dormir, ponha uma toalha junto ao seu travesseiro. Troque a toalha todos os dias. Por quê? Porque a toalha vai absorver os excessos de oleosidade da sua pele e do rosto. É justamente nesse ambiente oleoso que as espinhas se proliferam. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, algumas sugestões para você. Faça caminhadas leves ao longo do dia. 30 minutos por dia são suficientes para uma vida mais saudável. Mas se você não puder, pode dividir esse tempo em duas leves caminhadas de 15 minutos cada uma. Para você, mulher ouvinte do Panorama Agrícola, na hora do banho, faça um autoexame como forma de prevenir doenças. Veja se existe alguma mancha ou pinta diferente no seu corpo. Se houver bordas irregulares ou ásperas, procure um médico. Faça também o autoexame das mamas. Outra sugestão para você é comer frutas e verduras diariamente. Pelo menos 3 porções de frutas e 3 de verduras. Uma vitamina com porções de frutas ou vegetais pode auxiliar em completar a dieta, que é recomendada pela Organização Mundial da Saúde. E você que cuida da alimentação da sua família, acrescente verduras e legumes, como brócolis e couve-flor, nas suas receitas normais. Misture os vegetais nos molhos, nas massas, no arroz. Coma também cálcio e fibras. Iogurte com granola é muito bom. E na hora do trabalho no campo, use sempre chapéu, manga longa e bloqueador solar. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado agrícola de hoje conversa com Daniel Schmidt no Alto Vale do Itajaí sobre a safra da cebola. Que balanço você faz para o nosso ouvinte, Daniel? Cumprimentando os ouvintes, a gente faz um balanço de uma safra muito boa, né? A safra de cebola de Santa Catarina nesse ano, ela teve muita qualidade, os bulbos tiveram boa conservação. E nós devemos ter ainda, em Santa Catarina, alguma coisa em torno de 5% para ser comercializado. O preço médio também foi bastante favorável, deve fechar em torno de 60 a 65 centavos por quilo da cebola classificada como caixa 3, o que é um valor considerável, que paga, remunera relativamente bem os nossos agricultores, cobrindo os custos de produção e permitindo uma boa lucratividade. Essa condição de uma safra boa foi porque a produção foi menor em Santa Catarina devido aos problemas climáticos que nós tivemos, principalmente em agosto e setembro do ano passado, com excesso de chuva, e isso também acabou acontecendo em outras regiões do sul do Brasil, permitindo que a safra escoasse relativamente bem. Os preços só não foram talvez mais altos e como era a expectativa de alguns agricultores que pudesse ultrapassar até R$1 o quilo, em função das importações que aconteceram principalmente da comunidade europeia, de maneira mais específica da Holanda, que quando entraram no mercado brasileiro acabaram dando uma esfriada, né, no, nos preços, mantendo aí nesses patamares de 60 a 85 centavos, principalmente de março até abril. Daniel Schmidt, qual é a orientação para o produtor visando arrojar a próxima safra? Claro que as recomendações são as recomendações de praxe, né, que as pessoas procurem, principalmente agora na fase de semeadura, utilizar cultivares recomendadas para cada época, né? Como nós estamos aqui no estado de Santa Catarina com dificuldades com relação à mão de obra, quem vai plantar uma área um pouco maior e que depende de contratação de mão de obra deve realmente se prevenir para isso. A sugestão que a gente faz é que, onde é possível, faça um escalonamento de cultivares, plantando um pouco de super precoce, um pouco de precoce, um pouco de tardia, maximizando dessa maneira a utilização da mão de obra familiar ou até mesmo daquela da comunidade, diminuindo os problemas que os agricultores têm enfrentado com contratação, seja pela questão da legalização e seja mesmo pela falta de mão de obra disponível para ser contratada, principalmente no Alto Vale do Itajaí, que é a principal região produtora. No mais, claro, sempre que houver necessidade de procurar assistência técnica, seja das secretarias municipais de agricultura, seja das casas agropecuárias, mas de maneira mais específica, aqui no Alto Vale, os escritórios locais da EPAG também capacitados, nossos técnicos, para atender os produtores. A gente também sugere assim que realmente não aconteça uma grande expansão de área. O estado ficou em torno de 20 mil hectares, houve uma diminuição em relação à safra passada. Obviamente, há espaço para, de novo, um aumento de até 10% na área em Santa Catarina, estaria dentro da normalidade. A gente acredita que um leve aumento deverá acontecer em função dos bons preços desse ano, mas a gente quer evitar que aconteça realmente uma expansão muito grande, porque sabemos que nesse ano, havendo produção normal, os preços tendem a cair e causa bastante desânimo no setor. Daniel Schmidt, da Epagre em Ituporanga. Muito obrigado pelas informações. Atmosfera, estudos e projetos da Epagre Ciran. Você ouve agora uma análise do clima com o meteorologista da Epagre Ciran, Marcelo Martins. Assim, a gente teve um abril que o início dele foi pouco chuvoso e um pouco mais quente também, mas nos últimos 10 dias choveu e choveu bastante, chegou na média e na maioria dos de todas as regiões do estado de Santa Catarina, porém uma média mascarada, né? Porque passou 20 dias sem chover, nos últimos 10 dias foi chuvoso. Parece que o mês todo foi assim, mas não foi. Foi bem mal distribuído, mas a chuva foi muito bem-vinda, chuva com mais de 100 milímetros em 24 horas. Então, diminuiu bastante a situação crítica que estava, né, da escassez de chuva. Porém, o sul do estado, principalmente o Planalto Sul, em especial o litoral sul, não choveu tanto assim. Então, ainda está uma situação ainda de sobreaviso, de alerta, de uma certa atenção. As outras regiões melhorou. Melhorou o abastecimento, melhorou a agricultura, mas nesta época do ano não tem grande safra, não tem grandes plantios, nem muita colheita. Então, mesmo que a gente fique ali nos próximos dias, por exemplo, essa primeira quinzena do mês de maio é uma quinzena que naturalmente é mais seca e mais chuvosa um pouquinho na segunda quinzena, junho e julho, naturalmente não chove muito, sempre muito frio, com bastante episódio de geado, muitas vezes episódios de neve, né? Não deve manter assim, não deve trazer uma preocupação muito grande, né? A gente tem ali a previsão de chuva na média para os meses de maio, junho e julho, somando os três, e falando que junho e julho é um pouquinho mais seco, né? Então a tendência mesmo é que a gente fique com estabilidade nos próximos 3 meses, mas a condição de estiagem em si, ela foi bastante reduzida, mas ainda quer uma certa atenção, porque por vezes, nesse período, aparecem períodos de veranicos, entre que compreende aí no período frio do ano, em que pode ficar ali 20, às vezes 30 dias sem chuva e um forte calor, o que não dá para se prever ainda, mas é bastante comum nessa época do ano. E a temperatura nesses próximos 3 meses fica na média? Isso, na média, ou seja, bastante frio. A gente sabe que no inverno, assim, tem muito frio, tem episódios de temperaturas muito baixas, bem negativas mesmo, e com geada ampla, que muitas vezes acontece no litoral, no Vale Itajaí, e os episódios de neves que são bastante comuns também, especialmente no inverno, lá para, principalmente para julho. Falou o Marcelo Martins, da Epagri-Siram. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.